Seção 18. De Fábulas de Esopo, volume 2. Traduzido por Manuel Mendes da Pitigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. A Raposa e as Uvas, de Esopo. Chegava a raposa a uma parreira, viu-a carregada de uvas maduras e formosas, e cobiçou-as. Começou a fazer suas diligências para subir, porém, como estavam altas e íngreme a subida, por muito que fez, não pôde trepar, pelo que disse. Estão as uvas em agraço, e desbotar-me-ão os dentes, não quero colhê-las verdes, que também sou pouco amiga delas. E dito isto, foi-se. Moralidade. Parte é de homem avisado. As coisas que não pode alcançar, mostrar que não as deseja. Que quem encobre suas faltas e desgostos, não dá gosto a quem lhe quer mal, nem desgosto a quem lhe quer bem. E que seja isto verdade em todas as coisas. Tem mais lugar nos casamentos que desejá-los sem os haver. É pouca idade e ciso mostrar o homem que não lhe lembram, ainda que muitos cobisse. Fim de A Raposa e as Uvas.